te ver triste e sofrer a alma. Me dê pulsos firmes, meu anjo da guarda. Mesmo que remar contra a maré, vou seguir no barco de pé. Conquistas, bênçãos tem pra quem tem fé. Não quero te ver triste. Tem bênção pra você, irmão, só você não vê. Prefere avançar ou retroceder? Desde quando eu comecei o meu relacionamento, atrito, divergências, perda de tempo das pessoas que quiseram findar minha alegria, levar minha complacência que reservei um dia pra estar ao lado da minha querida, pra compartilhar os belos momentos da vida. Sei que não foi fácil chegar até aqui, passar o que passamos. Não desisti quando triste eu estava. Chorei sozinho, sofrimento não precisa de plateia. Amigo, entre sem você tem dois: seu pai, sua mãe. Filho, qualquer coisa, mãe tá aqui, Deus te acompanhe. Põe a mochila nas costas e ganhe o mundo. Independente da incerteza, Deus conhece seu profundo. Remove seu estigma da decepção, de amores passados, frustração. A determinação tem que tá na sua jornada. Seja guerreiro, enfrente a batalha. Não quero te ver triste. Isso fere a alma. Me dê pulsos firmes, meu anjo da guarda. Mesmo que remar contra a maré, vou seguir no barco de pé. Conquistas, bênçãos tem pra quem tem fé. Não quero te ver triste. As bênçãos tem pra quem?